A rádio No Guitar. Corre, Bento, corre, Bento, corre, Bento. Fala rápido, 10 vezes. Corre, Bento, corre. Que trágico. Ô, oh, mãe, prossiga, Bento. Ah, minha internet pegou, não pegou mais. Não, larga de internet, vai começar o programa aqui. O... Exageros e marketing descarado à parte, o Guns N' Roses foi uma das bandas mais influentes do final dos anos 80 e início dos anos 90. A banda revitalizou um cenário de hard rock desgastado e sem originalidade mantido por bandas em que o visual contava mais do que a qualidade musical. De tanto gerar controvérsias, a banda chegou a ser apelidada de a mais perigosa do planeta. Axl Rose / companhia são assunto de hoje da Rádio No Guitar. E comigo aqui também, mais de uma novo, vez. Marcos Paulo. Marcos, sou eu aí. Hey, oh, let's go. Take me down to the paradise city with the grassy green and the girls I'm putting down. Oh, won't you please take me home? Hey, oh, let's go. Não, isso já tava passado já. Não, vamos continuar com isso aí. E ela também aqui também, ó. Hoje, valeu também por apresentar. Isso aí. Bom, pessoal, e aí, tudo em cima? Estamos aqui no segundo podcast da segunda temporada da Rádio No Guitar. 2013. Oh, a segunda temporada da Rádio No Guitar. Estamos aí. Estamos aqui agora. E aí, Marcos Paulo, tudo em cima? Não, tá tudo ótimo aqui, ó. Depois da boa repercussão lá do primeiro, né? Que ainda não. Marcos Paulo vai falar um pouco pra gente depois do que realmente aconteceu no dia da perca da moto, que gerou tanta polêmica. Ele tem o direito de resposta aqui. Ele tem o direito de resposta. É, que. É pra você também, que foi uma mentira aqui criada. A joia também? Tudo em cima contigo também, é? Não, porque meu WhatsApp não pega, velho. Cadê a internet dessa escola? Tá tudo bem com você e o Ricardo, Berta? Ai, gente, eu me solto, mulher. Olha só, rapaz. Então, ó, no finalzinho eu vou ter meu direito de resposta, hein? Aguarde. Bom, hoje a gente veio aqui pra falar da banda mais perigosa do planeta, a mais selvagem, a mais fodasticamente fodástica da história do rock and roll, né? Que recentemente aí teve sua incorporação ao Rock and Roll Hall of Fame, né? Bom, legítimo representante do hard rock californiano, o Guns N' Roses era apenas mais uma entre as centenas de bandas que surgiam e desapareciam no rastro do estilo criado por Motley Crue, Poison, entre outros. Como é que é? Poison. Não, outro. Motley Crue. De novo. Motley Crue. De novo. Motley Crue. Tá certo, pode falar. Talvez o que tenha diferenciado Guns era que eles não apenas cantavam sobre sexo, drogas e vidas desregrada. Quase que não sabe. Uou. Mas viviam esse. Também eles viviam esses temas. O primeiro componente da banda a se interessar por música foi Duff McKagan, baixista, que já em 81 havia participado de dezenas de bandas em Seattle. Em 82, McKagan havia, através de um anúncio em jornal, chegou a Slash e Steven Adler, e juntos formaram a banda Road Crew. A banda se desintegraria algum tempo depois, mas os três integrantes mantiveram contato. Em 83, Izzy Stradlin e Axl Rose se encontraram pela primeira vez na Hollywood Rose, que também não durou muito. Por essa época, Duff tocava na 10 Minutes Warning de Seattle, que contava com Greg Gilmore, que viria a participar da banda que daria início ao Pearl Jam. Como é que tanta gente, hein, pra formar uma banda? Essa aí foi complicadíssima pra iniciar ela. Já começou complicando a vida. Em 84, Izzy veio substituir Slash em uma banda chamada London. O Axl participava das bandas Hollywood Rose e da LA Guns, que era do Tracy Guns. Como ambas as bandas sofreram por falta de componentes, e falta de convites pra tocar, a saída foi fundir as duas. Adivinha o nome dado pra elas? Roses and Guns. Roses. Roses and Guns. É a mistura aí de LA Guns e Hollywood Rose, né? Do Tracy Guns e do Axl Rose. Não, é... Tava fundado aí o Guns N' Roses, cuja formação inicial foi Axl nos vocais, Easy Tracy na guitarra, Duff no baixo e Robert Gardner na bateria. Logo após a formação da a banda, agendou uma turnê de e 3 dias antes do primeiro show, Tracy e Robert abandonaram a banda e foram substituídos por Slash e Steven. Essa formação iria durar mais e iniciar o grande sucesso da banda, embora a primeira turnê tenha sido um fracasso e eles tenham que ter vendido parte do equipamento deles para voltar para casa. Não, porra, não, que quero, isso, hein? Não, vamos contar o número de bandas aqui que demorou pra juntar alguns, né? Bandas citadas na formação do Guns N' Roses. Primeira, Pearl Jam, né? Não, a primeira foi... Primeiro tem as dezenas de bandas de Seattle do Duff. É. Vamos contar umas 15. Aí né? Umas 15, colocar umas 15. 15 de leve. Fazer a conta. 15 mais. Aí depois o Road Crew. Mais uma. É. Depois... 16. A Hollywood Rose. A LA Guns 18. E tem a Pearl Jam que foi citado também, que foi criada depois foi citado aqui porque o Greg Gilmour participou de uma banda que viria tocar viria dar início ao Pearl Jam e ele tocou com o Doug. São 19. Aí tem mais duas ainda, a London e a 10 Minute Warning. Não, olha só a situação da coisa. Já começou já com a turbulência, né? Guns N' Roses, né? E aí, é o que eu falo, né? Essa banda aqui, o que você acha aí? Eu espero que são ótimos, lógico, começaram com a turbulência, mas depois logo deu um pouquinho de tiro, né? Fizeram o Slash. Tradicional jeitinho californiano. Muito lindo, maravilhoso, o cabelo levemente charmoso. Mentira! Mas que legal. Ó, eu um dia já falei que eu queria ter o cabelo do Slash. Hoje em dia eu não tenho coragem mais. Porque o cabelo dele é incopiável. E hoje tá parecendo uma foca. Não. Quem tá estranho demais hoje em dia é o Exo. Parece um Leomarinho, né? Quem tá estranho demais hoje em dia é o Exo, que tá parecendo um rato. Não, quer dizer, é o Exo, né? O Exo tá parecendo um Leomarinho. Bom, então vamos ficar com a nossa primeira música de hoje, a música Paradise City. Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. I want to please take me home, yeah, yeah. Take me down to the Paradise. Go. Thank you. Bom, vocês curtiram aí Paradise City e Paradise City. Agora acerta a pronúncia. Bom, e morando em Los Angeles, sem contratos e competindo com centenas de bandas do mesmo estilo, o Guns contava com algo além da música para sobreviver. Roubaram, venderam drogas e mulheres e durante algum tempo, né? Roubando, vendendo mulher? Eles literalmente viviam a questão do sexo, droga e rock'n'roll. Altas putaria! Em 1986, contornando as dificuldades, resumindo, eles gravaram um EP com 4 músicas. O nome do disco, lançado de forma independente, era Live Like a Suicide. Graças a Deus, mais uma banda que não tem o seu nome no primeiro álbum da banda. Pô, não entendo esse preconceito que você tem com banda que começa já com um álbum com o nome da banda. Eu já critiquei demais isso. Por que isso? A gente já teve Ramones, já teve Beatles, já teve Nirvana, eu acho, também, que teve o primeiro. Mamonas. E daí? Legião Urbana, Capital Inicial. Todos esses, o primeiro disco foi o nome da banda. Qual que é o comum deles? Eles têm algum álbum comum. Os caras não têm criatividade. Eu acho que os caras não têm criatividade. Que é igual, ó, o Guns, Live Like a Suicide. Tipo, uma tradução meio literal do título do álbum deles era Vivendo Como um Suicida. Igual eu citei também recentemente do Paramore também. Eu em breve, quando se um dia eu for lançar algum álbum, cara, eu vou colocar toda minha angústia e minha vida, galera. Marcos Paulo! E com certeza eu vou cortar esse aí de vocês também. Bom, o primeiro disco chamava Live Like a Suicide e continha 4 músicas gravadas ao vivo, inclusive um cover do Aerosmith. As coisas só começaram a mudar em 87, abrindo para bandas como o próprio Aerosmith e o The Cult, e contando com a ajuda de Alice Cooper, a banda conseguiu seu primeiro contrato. Conta a lenda que apenas aceitavam discutir detalhes do acordo com a Geffen Records na hora do almoço, pois assim, dessa forma poderiam ter ao menos uma refeição decente por semana. Tava mal, hein? Mas as dificuldades não durariam muito. Appetite for Destruction foi lançado em julho de 87, e se tornou em pouco tempo o primeiro disco de estreia de uma banda de hard rock a alcançar o primeiro lugar nas paradas. E também foi o disco de estreia que mais vendeu na história do rock, com cerca de 18 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. À medida que o disco vendia mais e mais, a banda prosseguia com seus shows, abrindo para bandas maiores como Iron Maiden e Rolling Stones, e posteriormente encabeçando seus próprios shows. Appetite for Destruction era um disco extremamente agressivo, músicas rápidas e assuntos delicados como droga, sexo e pobreza, tratados sem meias palavras e com conhecimento de causa por uma banda que havia experimentado tudo isso. Welcome to the Jungle, quase que não sai a pronúncia do nome da música. Repitando. Welcome to the Jungle sintetizava a agressividade da banda. Mas, ironicamente, o maior sucesso foi a meia balada Sweet Child O' Mine, tocada em exaustão nas rádios FMs, que, inclusive, até hoje ainda é o maior sucesso da história do Guns. Oh, oh, oh, Sweet Child O' Mine. Oh, oh, oh, oh, Sweet Love O' Mine. Deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar reproduzir a voz do Action quando ele canta esse refrão. Uau! Uau! Uau! Uau! Não, eu acho que eu já comentei num dos podcasts anteriores que eu baixei vários shows do Rock in Rio de 2011. Inclusive, eu baixei o do Guns. Eu tenho no meu PC o show do Guns de 91 e o de 2011. Cara, o de 2011, o Axel, na hora de cantar November Rain, ele... When I look into your eyes, I can see a lover's brain. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Tipo, completamente velho, cara. Não aguenta nem mais cantar, tá pior que o Leonardo. Pra quem não sabe, o Leonardo é um cantor de sertanejo aqui da terrinha, que tá velho também, passando a hora de parar de fazer show. Que tá velho e quase não tá aguentando cantar mais. Mas ele tá ganhando dinheiro, né? Ele tá mais rico que a gente, cara. Não tem que falar nada. Olha, e você sabia que essa música que você tá cantando, ela é daqui de Rio Verde, né? Quem compôs foi um caboclo aqui do Rio Verde. Não é Leonardo, não? Não. É quem compôs ela foi o... Não, ele que gravou ela e fez sucesso, mas quem compôs foi um cara aqui de Rio Verde, aquele, acho que é Antônio, alguma coisa. Tinha que ser Rio Verde, não, foi o Newton Lamas que compôs ela. Não, tinha que ser. Newton Lamas, o cantor mais gordo do Brasil. Não, esse mentira, esse é o cantor mais apaixonado respeito. Do Brasil. Esse cara. Mas aqui é a gente tá respeito. Falando de rock, não de sertanejo. Um dia nós vamos trazer ele aqui na Rádio Noguita, falar o que que ele fez. O que que ele aprendeu. Quais foram as suas influências. Eu acho que isso aí, ó. Bom, mas como o nosso podcast não é sobre sertanejo, é sobre rock and roll, anunciamos agora a música que foi citada recentemente, que eu... agora há pouco, que eu quase não dei conta de falar ela, que quase não saiu o nome da música. Vamos ficar agora com Welcome to the Jungle. Repete. Welcome to the Jungle. De novo. Welcome to the Jungle. Coloca você. Mais sexualidade nesse trem. Welcome to the Jungle, baby. Não, você é só comigo. É assim, ó. Welcome to the Jungle. Ui, eu saio correndo de medo desses dois. Welcome to the jungle, baby. É jungle, gente. Solta o som. Vai. Welcome to the jungle. We'll be right back. Bom, e vocês curtiram aí agora Welcome to the Jungle, We Got... como é que é? Esqueci a letra. Welcome to the Jungle, We Got Fun of Games. We Got Everything You Want. We Got a Sex Grow. Jungle, Welcome to the Jungle. Bom, o Guns então passou a ser adorado por adolescentes e posers e começa a perder seus fãs mais radicais. Contrastando com um sucesso cada vez maior, os componentes parecem fazer questão de provar que continuam rebeldes e geram escândalos e controvérsias nos anos que se seguem. Agressões a vizinhos e repórteres, tumultos constantes gerados durante shows, brigas, abuso de drogas e bebidas, prisões e dezenas de processos em todos os países por onde a banda passava. Um dos maiores problemas enfrentados pela banda ocorreu durante o Don Nighton Monsters of Rock de 88, e em meio a mais um dos constantes tumultos gerados pelo estrelismo de Axl Rose, dois fãs morreram esmagados pela multidão. O abuso de drogas foi o motivo do primeiro desfalque entre os componentes. Em 88, Slash por pouco não é despedido por abuso de heroína, e em 90, Steven Adler foi tirado da banda por não conseguir abandonar o vício. Steven foi substituído pelo baterista do The Cult, Matt Sorum, com quem a banda havia excursionado no início da carreira. Se juntou à banda também o tecladista Dizzy Reed, e a estreia do novo grupo aconteceu no Rock in Rio 2, em 1991. Não, eu tenho que falar uma coisa aqui. Esse show foi o show. O tanto de funcionário que passou por essa banda. Não, espera que ainda não, tem mais tem... ainda. Bom, essa formação viria a gravar em 91 os álbuns duplos User Illusion 1 e User Illusion 2, registrando de vez o Guns N' Roses como uma das maiores, talvez a maior, banda de rock do mundo do início dos anos 90. As pessoas faziam filas gigantescas na porta das lojas à espera do CD, que sempre era esgotado em tempo recorde nos estoques. Embora se destacassem várias ótimas composições, a impressão geral que fica após o lançamento é de que a banda e a gravadora queriam lucro fácil, lançando dois álbuns ao mesmo tempo. A tendência da banda de rebuscar o som se confirma com a inclusão de backing vocals, naipes de metais, teclados e mesmo samplers em diversas músicas. Músicas pesadas como Right Next Door to Hell, Garden of Eden e You Could Be Mine dividem espaço com composições longas e rebuscadas como Breakdown e Civil War. Não poderiam faltar também as baladas como Don't Cry e Knocking on Heaven's Door, Stranger e a minha música preferida do Guns, November Rain. Uma turnê interminável se seguiu ao lançamento de User Illusion 1 e 2. E foi justamente esse o motivo da saída inesperada de Izzy Stroud. Cansado da vida na estrada, a saída de Izzy ocorreu sem maiores danos à relação dele com o resto da banda. Foi substituído às pressas por Gibby Clark e poucos meses depois lançou seu trabalho solo. A User Illusion World Tour durou aproximadamente 2 anos e no começo de 93, Gibby sofreu um acidente de moto e a banda chamou o Izzy às pressas para assumir a guitarra base. Izzy afirmou que só aceitou porque os shows seriam em países tropicais. A turnê se encerrou em julho no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, que teve o encerramento com um clássico e forte abraço entre Axl e Slash, que é tido por muitos como a marca do último show da antiga formação do Guns N' Roses. O último show do clássico Guns N' Roses. Pra mim, na minha humilde opinião, o Guns N' Roses acabou em 1993 naquele show do Monumental de Núñez. Foto. O que você tem agregado pra nós aí, Marcos Paulo? Bom, vamos fazer aqui a contagem aqui. Você Não, deixa a contagem mais pra frente, ainda tem mais gente ainda. Essa contagem deixa mais pra frente. Números dos funcionários públicos, né, que pelo salário que eles trabalhavam pra trabalhar, pra tocar na banda, né, é um salário acima de qualquer servidor, né. Vamos falar do final da formação clássica, deixa pra falar do tanto de gente depois, ainda tem mais gente pra entrar ainda. Vou contando aqui, depois eu vou informar. E ó, eu já falei aqui agora e eu vou repetir só pra vocês adicionar o comentário de cima. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que em 1993, nesse show do Monumental de Núñez, lá na Argentina, acho que é o estádio do River Plate, né? Monumental de Núñez. Pesquisa no Wikipedia. Não, Wikipedia não. Wikipedia é... Bom, esse show no Monumental de Nunes foi o último show do Guns N' Roses, na minha opinião, porque atualmente eu não considero aquela banda que se chama Guns N' Roses como Guns N' Roses. Pra mim aquilo lá é Axl Rose e Band. Pra mim o Guns N' Roses perdeu a identidade musical ali naquele show em 1993, quando que foi o último show da clássica e da antiga formação do Guns N' Roses, que tinha aí o Easy, o Slash, o Axl, o Dizzy, o Matt Sorum e o Dub. Tô contando funcionários daqui dessa empresa chamada Guns N' Roses. Bom, enquanto o nosso querido, como é que é seu Twitter lá mesmo? Arroba Marcos Paulo. Arroba Marcos Paulo. E melhor vocês parar com isso aí. Você tá de 2012, já tá passado já. Tô me irritando. Eu tô me irritando com isso aí. Enquanto arroba o Marcos Paulo vai contando os funcionários do Guns aqui, eu vou. O arroba Junior Underline Bento Underline vai anunciando aqui a próxima música. Vocês vão curtir agora. Don't cry. Don't you cry. Repete o nome da música. I see you love you, baby. Repita. Don't cry. Oh, yeah. Don't cry. Talk to me softly. There's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow. And please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Things changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight? I still love you, baby. Don't you cry tonight? Don't you cry tonight? There's heaven above you. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Don't you cry tonight, there's a hell of a world in my bed. And don't you cry. Bom, e essa aí foi Don't Cry. E, bom, em 31 de outubro de 96, o Slash anunciou a sua saída do Guns, e o Paul Hogue foi apontado como um dos culpados pela saída do Slash, pois teria botado o volume de sua guitarra mais alto que a do Slash na música Sympathy for the Devil. Em 97, Robin Finney, do Nine Inch Nails, veio para substituir o Slash. E no mesmo ano, o Axl, agora dono de todos os direitos sobre o nome Guns N' Roses, demite Matt e daí o Duff decide sair da banda. Em 2000, Guns N' Roses é anunciado como uma das principais atrações do festival Rock in Rio 3, que seria realizado em janeiro de 2011 no Rio de Janeiro. Este show foi marcado como a volta do Guns N' Roses e também por ser o maior público da história da banda, com cerca de 240 mil pessoas. A formação consistia em Axl, Dizzy, Robin, Paul, Tommy, Buckethead, Brian e Chris Pitman, esse último não reconhecido como membro oficial da banda. Oh, são 11, hein? 11. Em 2002, a banda fez uma turnê mundial na qual pretendiam lançar um novo álbum, Teenage Democracy. A turnê estava prevista para durar até 2003, porém problemas internos impediram que isso acontecesse. Dizem as más línguas que a principal culpada do fim da turnê é a empresa Clear Channel, responsável na época pela administração do marketing do Guns N' Roses. A turnê então tem muitos shows cancelados e encerra-se em dezembro de 2002 com um show no Madison Square Garden, em New York. O Guns N' Roses lançou 6 álbuns de estúdio, 3 EPs, um álbum ao vivo e 3 DVDs musicais ao longo de sua carreira. O álbum mais recente da banda é o há pouco citado Teenage Democracy. E agora, o que a gente tem pra falar agora mais, por enquanto? Eu quero fazer um comentário sobre essa história do Slash ter saído. Foi por quê mesmo? Só pra relembrar aí? Bom, dizem as más línguas, porque foi o Paul Hogue, se eu não me engano. Paul Hogue, que foi colocado no lugar do Easy, né, como o guitarrista base. Essa é a lenda, né? A gente não sabe se é realmente, né? Ele colocou o volume da guitarra dele ligeiramente mais alto, né? Um pouco mais alto que a do Slash na música Sympathy for the Devil, no show deles. Nossa. Bom, é assim, a gente sabe que a relação entre o Axl e o Slash já estava desgastada há bastante tempo, né? E de certo, assim, essa lenda aí do anúncio da saída do Slash deve ter sido, tipo assim, a gota d'água, né? Mas aí eu quero entender. Pra todo mundo que ainda é leigo no assunto que mexe com guitarra, por que que o Slash achou ruim? É o seguinte, eu não sou nenhum Guitar Hero, né? Igual o videogame, né? Mas, tipo assim, eu manjo. Digamos assim que eu manjo das putarias da guitarra, saca? Eu sou meio leigo ainda um pouco, mas eu já entendo bastantezinho sobre o universo da guitarra. Ficou meio distorcida, com volume. Não, é porque é o seguinte. Em uma banda de rock, se tem dois guitarristas, teoricamente, um é o guitarrista, o que eles chamam de guitarra base, e o outro guitarra solo. No caso, nessa época, o Paul Hogue, né? O nome do cara mesmo, Paul Hogue, ele era o guitarra base. Normalmente, a guitarra base fica mais baixa um pouco, porque ela só vai dar uma base pra música, né? Aquele pra música, junto, ela vai dar a base junto com o baixo e a bateria. E o Slash, que é tipo assim, o cara, ele era o guitarra solo. Ele era o cara que manjava dos esquemas, saca? Sim. E como a guitarra solo, ela aparece, digamos assim, menos que a guitarra base, que a guitarra base, ela fica praticamente a música inteira. Já a guitarra solo, não. Ela tem seus momentos certos pra aparecer. Então ela fica ligeiramente mais alta, que é pra aparecer mais o som do solo. Dá aquele solo mais, assim, harmonioso, mais, igual o Marcos Paulo falou no último podcast, com mais tesão. Olha que tesão, assim, sabe, que faz todo mundo pirar. É, tipo, que igual, fugindo um pouco do Guns em si, falando um pouco sobre uma das músicas deles, diz a lenda que o Axl Rose escreveu uma poesia pra namorada dele, peguete dele, sei lá, na época que ele tinha, ele escreveu uma poesia e essa poesia ele viu o Slash um dia fazendo uma jam session, né, que é um treinamento ali, digamos assim, um treino assim, né, de uma música, né, um treino oficial, digamos assim. Ele tava tocando ali, aleatoriamente. E ele escutou aquilo que o Slash tava fazendo e achou legal. Ele falou, pô, vamos colocar isso aí nessa poesia aqui. Foi daí que surgiu o maior clássico, um dos maiores clássicos do rock mundial. A música Sweet Child O' Mine. Não é assim, é assim. Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine. Bom, aí eles juntaram, depois fizeram aquilo tudo e gravaram, e foi a principal música e a mais tocada do Appetite for Destruction, que é justamente a música que a gente vai tocar agora, Sweet Child O' Mine, né? Uma das mais conhecidas, uma das mais clássicas músicas do Guns, né? Deixa eu tentar agora aqui fazer uma voz do Axl aqui. Eu sei fazer... Eu sei imitar a voz do backing vocal naquela parte depois do solo. Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Não, vamos oh, where do we go now? Vamos. Bom, enfim, vamos agora pra Sweet Child O' Mine, da nossa banda de hoje, Guns N' Roses. Where Do We Go Now? Essa foi Sweet Child O' Mine com o nosso Guns N' Roses, que é o tema de hoje da Rádio Nogueira. Bom, em 2010 houve uma série de shows pelo Canadá, 13 ao todo, além disso a banda fez 2 shows acústicos nos Estados Unidos e alguns no Brasil. Os shows no Brasil foram abertos por Sebastian Bach. E no mesmo ano a banda foi anunciada como uma das principais atrações do Rock in Rio 4, que aconteceu no ano seguinte. Apesar dos 3 históricos shows, 91, 2001 e 2011, o Roberto Medina, o, entre aspas, manda-chuva do Rock in Rio, já disse em uma entrevista que não pretende trazer o Guns para uma próxima edição do festival por não conseguir lidar com o grandiosíssimo, o enormíssimo e todos os íssimos possíveis ego de Axl Rose. É, só dele. Porque o Axl Rose, ele tipo, se acha a última bolacha, não é nem do pacote, é do mundo. É, um homem que parou no tempo. O foda é que a última bolacha sempre vem quebrada. Pensa nisso, Axl Rose. Bom, cara, eu acho que o show do Guns de 91 foi muito melhor do que o show de 2011. Porque o de 2011, do Axl Rose e banda. Opa! Que o show do Axl Rose e banda foi pé no saco. Cara, o cara mal tá, o Axl mal tava dando conta de cantar Welcome to the Jungle, Sweet Child, November Rain. Ele não tava dando conta de atingir os tons, cara. Tenta imitar ele. Tá velho ele pra tenta caralho. Tenta imitar ele, não. Welcome to the jungle, we got funny games, we got everything what we got talent, we got every sexy girl, we got to the need, we got money, honey, we got talent. Jungle, welcome to the jungle. Não, tá bom, vamos parar com isso aí então. Vamos continuar. Pessoal, ó, fazendo uma divulgaçãozinha rápida aqui, né? Curtam a nossa page no Facebook. Vamos lá, http://www.facebook.com/radionoguita. Só isso. Curtam lá, né, com dois deixe três, seu comentário, deixe sua crítica, seu xingamento. Deixe seu comentário, as suas esques pra gente ler aqui no momento. E as suas esques você pode deixar também no nosso Tumblr, que agora eu esqueci de pegar o link aqui, mas no próximo podcast a gente passa de novo pra você aí o link do nosso Tumblr. Você pode deixar lá sua esque anônima, no Face também, a gente garante sigilo absoluto se assim for pedido. A gente não divulga nome, até hoje a gente nunca divulgou um nome aqui do pessoal que mandou a esque aqui na Rádio No Guitar, que foi pedido do pessoal fazer em anônimo, né? Pode mandar sua pergunta. Ixi. Todo mundo muita sabe. Muita treta, bicho. Não, vamos continuar aqui. Pode anunciar a próxima música ou tem mais alguma coisa pra falar aí? Qual? Ah, fala aí do negócio dos integrantes. Arroba o Marcos Paulo, fala dos quantos empregados que tem no. Ah, certo. Oh, isso porque também eu não consegui achar a formação atual do Guns, né? Do Axl Rose Banda, né? É, tem sem contar que tem o DJ Ashba, tem um outro lá. Atualmente é o DJ, três guitarristas, um baixista, então, um tecladista, um baterista, um percussionista e mais o Axl Rose. Bem, de acordo aqui com meus cálculos recentes, de acordo com os cálculos de arroba o Marcos Paulo, são 27 funcionários que passaram pela banda, né? Que foram citados. Isso, tirando alguns que não formaram, né? que... Os contados, os citados aqui no podcast de hoje. Que foram citados, né? E desse, dos que realmente participaram foram 16. Tá? Se bem que eu acho que o Guns N' Roses mesmo foi composto apenas por... Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. Axl, Slash, tá virando bagunça aqui agora, pô. Calma aí. Axl, Slash, Easy, Dove. Axl, Slash, Easy, Dove, o Steve, o Matt e o Dizzy. Seis. Seis integrantes, na minha humilde opinião, que fizeram o Guns N' Roses. Não, seis não, sete, porque o... Slash. Não, mas é porque, tipo... Não dá pro cara... É porque um solo, só a guitarra só não tem graça. Tem que ter o acompanhamento. Tem que ter aquele acompanhamento, assim, pro solo ficar perfeito. Se não tiver aquele acompanhamento de uma guitarra base, de um baixo e de uma bateria, o solo não dá pra encarar muito, não. O solo é mais massa, ele é assim, aquele solo que tem aquele... Todo aquele acompanhamento, aquela base por trás. Tipo o solo do meio da música do Sweet Child of Mine. Cara, aquele solo é, na minha opinião, o solo, cara. Aquele solo lá é, tipo, fodástico. Extremamente hiper... Fodástico. Aquilo é o solo. A próxima música... Não, a próxima música é a música do assobio mais contagiante, mais envolvente, mais clássico do mundo da música e também da única música do Guns que eu escutei que não tem a presença da bateria nem do baixo, que o Duff, ele nessa música, ele faz o baixo no violão. A nossa música é Patience. Hate you God, make it slow and you can't you be just fine. Only this just a little. Como é que é, Bento? Patience. Nome da música? Patience. Repita. Patience. Só não me pede pra subir aqui, não, que eu não dou conta de fazer o subiozinho dela. Yo. Tá, pá, pá, pá, pá, pá. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. But I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said minute, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Bom, essa foi Patience, vocês curtiram aí Patience, uma musiquinha bem, bem sussa, bem zen do Guns, né? Acho que na minha opinião é uma das mais zen que eles fizeram, né? Que não tem bateria, não tem baixo, o Duff faz a parte do baixo no violão, o Steven, acho que nessa época era o Steven ainda, ele entrou no clipe só de Guns mesmo, porque ele não toca bateria nessa música. O Slash fez um trabalho perfeito com um violão solo, e o Izzy também caprichou no violão base, sem falar no assovio do Axl, né? E o clipe ficou e os top de linha. Desses caras que passaram, desses funcionários da presidência da república, que pelo tamanho do salário comparado com o que eles receberam aí, né? Pra onde eles foram? Bom, o Slash atualmente ele tá num projeto solo, né? Junto também com uma outra banda, junto com outra banda que ele formou, o Velvet Revolver, que eu acho que tá fase final, eles estão parando com o Velvet Revolver. O Duff, ele, acho que ele parou de tocar, né? Só toca assim, esporadicamente, como convidado. O Izzy também, eu acho. O Matt, eu não me lembro certamente o que aconteceu com ele. O Dizzy também não. O Matt, eu tenho informações exclusivas dele aqui. Informações exclusivas de arroba o Marcos Paulo. Em 2011, se não me engano, 2011, 2012, ele esteve no Brasil, ele produziu um CD de uma banda de rock que tocará em brevemente no Rock in Rio 2013, inclusive eu recomendo, porque Sepultura. Tem um som muito bom, você não, acho que você não conhece, anota esse nome, Kiara Rocks. Já ouvi? Ótimo, recomendo também. Já ouviu? Muito bom, muito bom. Escuta, porque foi ele que produziu esse disco, escutem. Pesquisa no Facebook, YouTube. É, o foda é que, tipo assim, tem uns. Cara é foda. Tem uns integrantes aí de algumas bandas que, tipo, A gente até tenta falar deles, mas os caras somem, velho. Tipo, o Ringo Starr, dos Beatles. O cara tá vivo ainda, mas tipo, o cara... Tá vivo? Tá, o Ringo acho que tá aí. Pelo menos a última informação que eu tive é essa. O, aquele outro do Queen também, o baixista lá, o John Deacon, também tá vivo, sumido também. Porque, que igual, ó, dessas bandas citadas aqui, dos integrantes, depois, digamos assim, do fim da banda... Eu tenho mais informações exclusivas. Mais informações exclusivas de arroba. Arroba o Marcos Paulo, o que, que você tem pra nos dizer de tão exclusivamente exclusivo? Prepararam um novo álbum, os Guns N' Roses, quer dizer... Axl e Panda. Está prestes, segundo ele, a sair em 2014. Ou seja, se você aguardou em 2013, aguardou por Teenage Democracy, né? Não, Teenage Democracy foi em 2003. Em 2013? 2003. Qual ele anunciou que só foi lançado em 2008, então provavelmente 2018, é por aí. Não, mas o ano que vem tem uma banda. Aproveitar que agora a gente está no momento do momento Sweet Rock, a hora mais rica do seu rádio. É, aproveitar que vamos falar então. Aproveitar que a gente deixa essa aqui para daqui a pouco. O Yes, que é minha declaração depois, viu? É. O direito de resposta. A réplica do Marcos Paulo. É o seguinte, cara, esse ano ou o ano que vem, eu não lembro direito, tem a projeção de lançar um álbum histórico, cara. A reunião da formação original do Black Sabbath. Tony Iommi, o Ozzy, galera toda ali reunida, pra mais uma vez lançar mais um álbum dessa clássica banda que tem uma música de um dos filmes mais top de linha de bilheteria, assim, desses últimos anos, Iron Man. Que na verdade não teve a música do Black Sabbath, teve a do AC/DC, Highway to Hell. E acho que no primeiro teve Back in Black também. Mas enfim, nos Vingadores o Tony Stark usa uma camiseta do Black Sabbath. E no Facebook postaram uma imagem dessa com o Ozzy embaixo: This is my Iron Man. Recomendo, esse é o meu Homem de Ferro. Porque na verdade, se eu não me engano, acho que a música do Black Sabbath foi inspirada nos quadrinhos do Homem de Ferro, né? Que daí ele canta lá. Eu esqueci a música agora, mas enfim. Black Sabbath é uma banda super fodástica, perfeita. Eu curto muito aquela música deles, Paranoid. Paranoid é muito foda também. Enfim, tem algum filme pra indicar hoje? Arroba o Marcos Paulo. Filme bom aqui agora, rapaz. Que acabou de me fugir na minha cabeça. É o seguinte, e tentando me lembrar aqui, só para Proibido para Maiores. Proibido para Maiores é muito massa. O filme não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui relacionado ao rock, mas é interessante. Tem uns atores de comédia muito fodástico, porque tem ótimos atores. Tem Halle Berry, tem aquele ator do Hugh Jackman, tem aquele outro que fez o irmão do Wolverine também lá, o Peter. Todos os atores que você for. Tem aquela menininha que fez a Hit Girl no Kick Ass. Só a nata do sucesso de Hollywood. Tem aquele cara que fez o Motherfucker no Bem sem noção. Ah não, o Motherfucker ele já vira no Kick Ass 2. O primeiro ele é o Red Mister. Pois é. The Red Mister. Pois é, né? Bom, Ellen, sugira algum clipe legal pra gente assistir aí, pros nossos ouvintes, com essa sua voz doce e aveludada. Vai lá. Ainda parece uma voz de pato hoje, gente. Fica você. Não, mas a gente quer uma indicação Miss sua. Miss Rio Verde, tem que falar. Miss Rio Verde, Miss Sport Club Rio Verde, Miss Rádio no Guitar. Yeah. Miss Rádio no Guitar, Ellen. Diga-nos. Bom, no top. OBC Mary Mason. Perfeito. É isso aí. Bom, então agora vamos à nossa ESC de hoje. Que talvez vai gerar um pouco. Bom. Vamos lá. Essa de hoje. Eu tenho quase certeza que não tem erro de português igual a do podcast passado. E eu revisei dessa vez. O Word me ajudou dessa vez. Na outra ele me trollou. Que o galinha no outro ficou com LH e não ficou normal. E era uma galinha defeituosa, era um galinha defeituoso que tinha no nosso podcast passado. Então, acho que a ESC de hoje tá tudo nos conforme a grafia aqui no nosso roteiro. Ela vai ler, Dona Ela Hermes. Vai ler com a voz aveludada dela. A musa do Rio Verde. Ele repara minha voz de pato, não. Vai lá, manda ver. Não se preocupa não, aqui é uma escola. Pessoal da rádio, olha, eu peço a ajuda de vocês com um probleminha, complicadíssimo para mim. Eu sou feio, pobre, mas estou afim de uma garota, muito gostosa. Será que ela vai me dar alguma chance? Obrigada pela ajuda. Bom, gente, meu filho, se fudeu, hein? Se fudeu, se você é feio, pobre, não vai pegar gostosa nunca. A não ser que você seja muito engraçado. Mas se fudeu, velho! Então você lê um poeminha pra ela. Vai que cola. Ah, ó, opinião, eu tenho duas sugestões pra você aqui, meu caro ouvinte da Rádio Meguita, falando agora em voz de locutor de depois daquele programa de relacionamento das rádios à noite, de fim de noite. Eu tenho, meu caro amigo, aqui duas sugestões de poema que você pode ler para ela. E vai que cola, né? Você pega aí, por exemplo, ó, Eu Não Existo Sem Você, do Vinícius de Moraes. Aquele que fala assim, ó, eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o ar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. Eu não existo sem você. Bom, se ela não dormir, ela vai adorar o poema. Ai, ai. Só que você não precisa falar com essa voz aveludada, assim, igual eu fiz, né? Que assim, aqui é meramente entretenimento. Então a gente pode fazer umas vozes aveludadas de programa de fim de noite, né? Tem um outro também do Vinícius de Moraes, muito massa também, o Soneto de Fidelidade, né? Posso ler também esse aqui? De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar os eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante com meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Eu posso dar aqui meu filho agora. Fale, arrobou Marcos Paulo. Meu filho, trabalhe, cara. Eu vou te falar um negócio. Aquele dono da Microsoft, o Bill Gates. Aquele dono da Samsung, aquele japonesinho coreano. Aquele dono da Ferrari, aquele italiano lá. O tio Steve Jobs. Aquele Steve dono daquele canal de TV que todo mundo ama, que é o do John Cleaver. Abraço pra você, João. Teste de Fidelidade, 11 horas, sexto dia. Todo sábado. Né? É massa, meu cara. Meu. Né? Se inscreva. Prefiro Pânico na Band. Então, trabalhe, porque esses caras são todos feios. E se vocês quiserem, cara, cada um, ela pode. Se ela chegar perto desses caras assim e pedir um. Ela não vai pensar duas vezes, cara, pra abrir as. Claro, gente, deixa eu falar de coração. Leva uma caixa de bombom, umas flores, bem antiguinho assim. Fala que ama e pronto, já era. Tio, você não se fuder, né? Mas é assim mesmo, minha vida. Um dia a gente perde, outro a gente ganha. Se ela não te querer, é porque ela é muito idiota. Em certos casos, assim, você se abrir pra pessoa, nem sempre dá muito certo, né? Eu falo por experiência própria. Danada. Não sei o que você quer. Agora? Sim. A produção tá me lembrando aqui. Agora, antes da finalização do nosso podcast de hoje, dia 17 de maio de 2013, segundo podcast da segunda temporada da Rádio Noguita sobre Guns N' Roses. Antes de tocar a minha querida música preferida do Guns, November Rain, a mais deprê deles, assim, eu acho, mas ainda assim é foda. Arroba o Marcos Paulo, seu direito de resposta. Eu sei que a tonta da Dani não tá aqui hoje pra mandar ela calar a boca, para o entretenimento dos nossos ouvintes, mas enfim. Arroba o Marcos Paulo. Conte-nos exatamente o que aconteceu naquele fadístico dia em que a tal da Danielle Giuliati, ela interpretou errado. Ela o acusa de ter perdido a sua moto. Polêmica na faculdade Objetivo. É, alunos de comunicação social brigam por uma ter acusado o outro de ter perdido a sua moto. Vamos lá, vamos ver aqui. É o seguinte. Abraço, Silinha. Um dia que eu tava indo embora da minha casa, eu tava descendo as escadas e tinha me lembrado de uma coisa muito essencial pra vida da pessoa quando ela anda de moto: o meu capacete. Capacete é essencial. Ouvintes, não se esqueçam de usar capacete quando andarem de moto. E quando andarem de carro com uma pessoa como eu, é meio aconselhável colocar um capacete também. Deixa eu falar aqui. E o que é que aconteceu? Eu fui lá na sala, peguei o capacete, fui embora pra minha casa. Mas antes, eu tinha falado com uma menina antes. Na qual sempre estou, tem a mulher no meio. Barulhando ela, que a Ellen sabe muito bem que conhece. Não, deixa ela falar. Vamos ter ela na confidencialidade aqui. Que eu tinha combinado com ela de eu achar ela. Eu estava na esquia, pra churrascaria ali do lado, né? Aqui nessa rua de cima aqui. Que tarantela. Não, foi isso. Não é pra tanto, não. Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente quer o cachê, viu? Ó. Eu tava chegando lá, eu fui lá no espetinho e ela não estava lá. Aí eu resolvi voltar. E eu não vi a Dani. Ela simplesmente achou que tinha perdido a moto e ficou. E achou que veio aqui falar essas asneiras aqui pra mim, aqui, pra todo mundo. Pessoal, na edição, eu já vou avisando que daí a hora que eu for editar eu vou colocar o flashback pra vocês se lembrarem o que a tonta da Dani disse sobre o nosso querido @omarcos. Então eu não tinha perdido a moto, eu só fui procurar a moça. Porque eu sou muito amigo dela. E eu não achei ela. Por isso que eu desci de volta pro estacionamento. Fui pegar minha moto e fui embora pra minha casa. Tá, entendeu, dona Dani? Daniel, quero ver Giliate, você falar aqui agora, Japa ou Chapada. Sua Japa Chapada. Sua Japa. Chapada. Chapada. Se não quiser que eu fale que também é maconheira. Altas tretas. Peraí, pessoal. Essas tretas aí de. Essas questões aí deixa pra Goiás. O que aconteceu lá, fica lá, por favor. É questão de sigilo de viagem. O que aconteceu em Goiás, fica em Goiás. Então, pois é, fica aí meu esclarecimento. Até mais. Pode mais algo a acrescentar? Eu sei que adicione no Facebook, eu me sinto no Twitter, no Facebook. Não, meu Facebook tá lotado, você vai no terceiro, vai no primeiro, queria uma página pra você. Não, gente, eu sei. Qual é a sua próxima agenda? Onde é que você vai estar? Vou estar em Brasília, segunda-feira. Olha só, rapaz, ó. Representando o Rio Verde, cara. Não, dessa vez eu sou Mato Grosso do Sul. Ok, adorei. Hã? É, vai entender, né? Melhor essa situação. Vai entender, mano. Não, a gente eu explico da próxima vez. Eu sei. Opa. Que no parque é difícil. Então, bem. Então, vou anunciar agora. Então, antes de eu anunciar a música, o agradecimento já feito no podcast passado da Faculdade Objetivo. Na pessoa da nossa querida coordenadora Márcia. Márcia, um abraço pra ti. Tô revoltada. Não, os assuntos pessoais nossos da faculdade a gente deixa pra ó. A gente deixa pra a rebelião pra próximas questões. Rebelião junto com a Marcos Paulo, então. Adie. Ah, adiós, amigos. Espero que vocês tenham gostado aí da rádio, da minha declaração, das minhas polêmicas. Das minhas pérolas, né? Marcos Paulo! E sigam ele no Twitter, @omarcospaulo. Me sigam também. Facebook também, facebook.com/omarcospaulo. Deixa lá seu comentário, crítica, xingamento, pode me xingar. Me sigam também no Twitter. Até que eu não mexo no Twitter tão tempinho, mas eu mexo esporadicamente no Twitter sim, viu? É, xinga eu, xingo não Bento. Me sigam, ele gente, é o dono dessa não bagaça tenho aqui, tá? Me sigam lá no Twitter, @junior_bento_. Assinem lá a nossa. Menta underline, menta underline. Assinem lá, curtam lá a nossa página no Face. E quem quiser me adicionar também, a gente deixa os links depois lá pra, pro povo lá. Então agora vocês vão curtir aí November Rain. Tchau, pessoal. Adie. Au revoir, Ellen. Au revoir, Michelle. E aí, tá bom. Gente, alguém vai ter que me levar lá na Carol, vocês dois. Eu te levo de moto.